Portal Lua Rocha. É Amanda Rochando, vim com o Top do Brasil falando de amor de... Alô, meu parceiro Flávio Souza, Marção Tchê, Paredinha sem agonia. Alô, Batetão. Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô. Aproveitar que cê me quer e ela me deixou. Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar. Pelo menos até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar. Não me arranha e nem me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada. Não me arranha e nem me marca. Ela não pode nem saber que a minha boca foi beijada. E não me arranha, nem me marca. Meu corpo está solteiro, mas meu coração tem namorada. E não me arranha, e não me marca. Ela não pode nem saber que a minha boca foi beijada. Que o término tem volta confirmada. É a Amanda Rochando, alô meu empresário moral, Tiririca, Trios. Meu parceiro Célio, família Monsef, ô esculacho. Já que ela diz que eu não presto, hoje eu não vou prestar. Pelo menos até a raiva passar e ela me perdoar e queira voltar. E não me arranha, nem me marca. Meu corpo está solteiro, mas meu coração tem namorada. Não me arranha, nem me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi beijada. Não me arranha, nem me marca. Meu corpo está solteiro, mas meu coração tem namorada. Não me arranha e nem me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. Que o término tem volta confirmada.